vez eu nem acreditei. Usando o uniforme me senti um rei. Andando pela rua chamando a atenção, a massa me seguia cantando. Futebol no meu país, estádio lotado, fico até feliz.